O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve decisão de primeira instância que proíbe a realização da prova de vaquejada durante a Grande Vaquejada de Governador Valadares. O evento acontece entre os dias 13 e 16 de outubro. A medida foi solicitada pelo Ministério Público de Minas Gerais e segue a linha do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, número 4.983. A maioria dos ministros que julgou a ação considerou que a atividade gera sofrimento aos animais e, por isso, vai contra princípios constitucionais de preservação do meio ambiente. Foi decidido que o dever de proteção ao meio ambiente sobrepõe-se aos valores culturais da atividade da vaquejada. Os organizadores do evento contestaram a decisão do TJMG, alegando que a deliberação do STF não possui efeito vinculante, além de não ter sido decretada a proibição da vaquejada em todo o país. Em resposta, o desembargador Vander Marotta admite que o STF ainda não se manifestou sobre os efeitos do julgamento da ação, mas afirma que, baseado em disposições do novo Código de Processo Civil, eles incidem em todo o território nacional. Do Ministério Público de Minas Gerais, Fabiola de Paula.